saxofone. O instrumento que canta. Um programa de Ana Rita Fonseca. Em tempos recuados, o homem sentiu a necessidade de se apropriar de fenómenos acústicos existentes na natureza, transformando-os numa ferramenta de produção sonora. O assoviar dos ventos poderá ter inspirado os primeiros instrumentos de sopro. Soprando de um certo modo, numa forma oca ou escavada, como uma cana, ainda na pré-história, deu origem à flauta, o ponto de partida para os restantes instrumentos de sopro. Com a evolução dos tempos, o homem teve a curiosidade de explorar as diferentes formas de emitir som através do ar em movimento. Um tubo, ou uma forma ressoadora, entra em vibração quando alguém sopra numa das suas extremidades. O timbre do som depende do comprimento e diâmetro desse corpo ressoador, bem como de modificações feitas sobre o mesmo. Quando existe apenas um tubo, este pode ser perfurado e, para o instrumento soar, os dedos tapam e destapam adequadamente esses orifícios, alterando a frequência da vibração. Outra forma de produzir vibração é através da aplicação de uma ou duas palhetas a um bocal, gerando uma pressão do fluxo de ar que entra. Por fim, existe ainda a forma do executante que vibra os seus lábios, dirigindo a vibração para o interior de um bocal que se encontra conectado a um tubo de ar. Thank you. Ao longo do século XIX, verificaram-se esforços de aperfeiçoamento técnico e mecânico para os instrumentos musicais até então utilizados. São desta época também as primeiras pesquisas e primeiras tentativas para a introdução de válvulas nos instrumentos da família dos metais. Até então, as variações de comprimento de tubo só tinham sido experimentadas usando a vara, como na sacabucha, ou tubos com furos nos moldes da flauta primitiva, porém cónicos, como o corneto e o serpentão. O serpentão, descendente do corneto, foi, segundo o abafo Jean Leboeuf, inventado pelo francês Edmé Guillaume, em 1590, sendo o seu som gerado por um bocal de osso que era acoplado a um tubo cónico de madeira em forma de serpentina com orifícios que eram fechados pelos dedos. Mais tarde, foram-lhe acrescentadas algumas chaves auxiliares que permitiam um som mais harmonicamente equilibrado. Este instrumento, mais frequentemente usado na música religiosa e militar, foi perdendo importância, mas manteve-se até meados do século XX, o que prova que não havia outro instrumento mais moderno que cumprisse a sua função de forma satisfatória. Thank you. saxofone foi inventado em 1841 e patenteado em 1846 por Antoine Joseph Sax, também chamado Adolphe Sax, um judeu belga pertencente a uma tradicional família de fabricantes de instrumentos musicais. Para além do saxofone, Adolphe Sax construiu, melhorou e inventou outros aerofones, sobretudo na família dos clarinetes e metais de todas as espécies, tais como o sax horn ou a sax tuba, uma espécie de tuba. Apesar de ser feito de metal, o saxofone pertence à família dos aerofones de madeira. Isto ocorre porque combina na sua construção a palheta simples com a boquilha do clarinete e o corpo cónico do oboé, com o interessante mecanismo de chaves da flauta moderna de concerto, também chamada transversal, aperfeiçoado por Theobald Bohm. Este instrumento existe em 7 tamanhos diferentes: o sopranino, o soprano, o alto, o tenor, o baríntono, o baixo e o contrabaixo. A maior parte dos saxofones tem forma curva, em forma de cachimbo, apesar do soprano e o sopranino aparecerem com forma reta. O saxofone surge pela primeira vez na orquestra em 1844. Em relação aos outros instrumentos da orquestra, o saxofone é de invenção relativamente tardia, mas essa não parece ser a razão para nela ter um uso tão pequeno. A razão crucial para essa não aceitação está no facto de o timbre do saxofone não se fundir bem com o timbre dos outros instrumentos, dominando-os, de certo modo. No início do século XX, alguns compositores escreveram solos para saxofone e orquestra, como a Rapsódia para Orquestra e Saxofone, de Claude Debussy, composta em 1901, ou a Fantasia para Saxofone Soprano, Três Trompas e Cordas, de Heitor Villa-Lobos, composta em 1948. We'll be right back. Para além disso, o saxofone, bastante utilizado em bandas militares, revelou a sua popularidade nos Estados Unidos, em particular, onde se confunde com o desenvolvimento do jazz, graças a notáveis músicos como Coleman Hawkins, John Coltrane, Ornette Coleman, Sam Rivers, Roscoe Mitchell, Anthony Braxton, Sonny Rollins, Art Pepper, Charlie Parker ou Stan Getz, entre outros. O corpo do instrumento é de metal, muitas pessoas são levadas a pensar que o saxofone pertence à família dos metais. Porém, a classificação dos instrumentos de sopro nada tem a ver com os materiais de que são feitos os instrumentos. A família dos metais tem apenas um ponto em comum. O bocal coloca-se contra os lábios do executante e não entre eles. Já a família das madeiras distingue-se pela forma que as diversas notas são dadas, abrindo e fechando orifícios existentes no corpo do instrumento. Nos metais, todas as notas saem pelo pavilhão ou campânula do instrumento. Enquanto nas madeiras, apenas a nota mais grave sai pela campânula e todas as outras saem por um ou mais orifícios existentes. Em conclusão, podemos constatar que o saxofone, na sua plenitude, é um instrumento pertencente à família das madeiras, apesar de possuir um corpo de metal. saxofone contém vários modelos que se diferem no comprimento, logo na sonoridade. São classificados do maior ao mais pequeno, ou seja, do mais grave ao mais agudo. O saxofone contrabaixo é o mais grave da família original do saxofone, concebido por Adolf Sax e patenteado em 1846. Devido à grandeza do seu corpo e à largura da campânula, o som deste instrumento tem uma grande presença acústica e um tom muito rico. Devido aos seus tons mais profundos vibrarem tão lentamente, pode ser complicado para os ouvintes perceberem arremessos individuais na parte inferior da sua escala, ou seja, em vez de ouvirmos uma escala claramente lineada, ouvimos uma série de tons sem definição. No entanto, quando esses tons são reforçados por um outro instrumento, são claramente definidos e têm uma enorme ressonância e presença. Embora existam poucos trabalhos orquestrais para o saxofone contrabaixo, uma das suas primeiras aparições foram no Oratório La Vierge, de 1879, composto por Jules Massenet. Este instrumento tem sido mais frequentemente utilizado por músicos de jazz e música improvisada que andam em busca de um tom extremo para as suas composições. O saxofone baixo é o segundo mais grave da família dos saxofones. De som muito mais grave, poderoso e menos melodioso do que o saxofone barítono, o saxofone baixo é de timbre mais grave que a tuba e as suas notas soam tão graves quanto as que são emitidas por um contrafagote. Quanto à sua utilização, foi muito pontual em bandas sinfónicas e em grandes conjuntos de saxofones. Por exemplo, Na banda municipal de Madrid, nos princípios do século XX, bem como no jazz, com Glenn Gray, o líder da Casa Loma Orchestra, em 1938. O saxofone barítono é o terceiro na ordem mais grave ao mais agudo concebido por Adolphe Sax. É um instrumento transpositor encontrado em diversas formações de grupo, entre eruditos e populares, em conjuntos de câmara, assim como em grandes grupos instrumentais. Thank you. Devido ao seu timbre potente, dotado de forte particularidade, este saxofone tem capacidade de emprego solista. Thank you. saxofone tenor fica em quarto lugar na família dos saxofones. Foi um instrumento de difícil aceitação no contexto da música clássica devido à sua sonoridade pouco graciosa. Por outro lado, quando este instrumento começou a ser produzido nos Estados Unidos, alcançou um grande protagonismo. O som suave e expressivo do saxofone tenor fora perfeito para a música jazz, sendo Leon Brown Shoeberry um dos primeiros saxofonistas de tenor. We'll be right back. O saxofone alto é um instrumento transpositor, ou seja, o seu som não coincide diretamente com a leitura da pauta. Devido ao seu timbre, desempenhou um importante papel na música erudita, como em orquestras, quartetos e outros grupos musicais, como por exemplo o Concerto para Saxofone Alto e Orquestra de Cordas, composto por Alexandre Glazunov, em 1934. Também atingiu grande popularidade entre os músicos de jazz dos Estados Unidos, como por exemplo Charlie Parker, que, junto a outros artistas do bebop, remodelou o jazz utilizando um novo tipo de fraseado muito veloz, mas com sonoridade leve. O saxofone soprano é também um instrumento de transposição, podendo ser comparado com o clarinete, apesar do saxofone soprano produzir notas mais fortes e altas. Devido ao seu reduzido orifício, o soprano é menos condescendente no que diz respeito à entoação, embora um músico profissional tenha por hábito utilizar dedilhados alternativos ou mudar o apoio da língua para variar a respiração para corrigir este problema. Devido à sua semelhança de tom com o oboé, o saxofone soprano é, por vezes, utilizado como substituto deste. Além do soprano reto, existem também saxofones soprano com uma ligeira curva no final, o que faz com que o seu som se torne mais quente e menos nasal que o saxofone reto. O saxofone sopranino é o menor membro da família de saxofone concebida por Adolf Sax. Este instrumento é caracterizado pelo seu som doce e, embora um dos saxofones menos utilizados nos dias de hoje, ainda é produzido por várias empresas de manufaturação musical. Devido ao seu pequeno tamanho, os sopraninos não são fabricados de forma curva, apesar de também existirem sopraninos curvos. O uso mais notável do sopranino encontra-se na obra orquestral Bolero, de Maurice Ravel, música de balé para orquestra sinfónica composta em 1928. Já na música jazz, este instrumento ganhou popularidade com músicos como James Carter, Anthony Braxton ou Paul McCandless, entre outros. Thank you.

Thank you. Teve locução e realização de Ana Rita Fonseca.